Azul 4007, está pronto, cópia. Pronto, cópia 4007. Autorizado Rio de Janeiro 380, a rota Peruísque 50. Decola da pista 10 com curva direita, saída da El, transição de NER. Frequência do controle em 119.35. O seu transponder 55 no 4, azul 4007. Tente 4007, autorizado Rio de Janeiro 380, saída da El, NER, Peruísque 50. Com após curva à direita, decolagem no zero, controle 1935555 no 4, transponder. Ok, com a saída da EL, transição de NER, reporte pronto para pushback, acionamento azul 4007. Tente 4007. Salvador, azul 4007, pronto para buscar estacionamento. 4007 autorizado, reporte táxi. E buscar estacionamento 4007. Salvador, Azul 4007, 94 a bordo, 0340, alterna Campinas para táxi. Táxi autorizado, ponto de espera, cabeceira 1-0, reporte pronto para decolagem, Azul 4007. Para ponto de espera 1-0, Azul 4007. Bom dia, Guarulhos, nível de voo 340, aguarde cópia 6749. Confere, isso mesmo. O senhor tem as condições aí presente? Confirme, a saída é a da El Transição de Ner decolando a pista no zero, ok? Perfeito, as condições meteorológicas, temperatura e ajuste. Ok, o senhor não recebeu a TIS, então temperatura de 24 graus, ajuste 1011, o vento 300 graus com 3 nós. Operação visual, pista no zero. Copiado, WebJet 6749. Oi, Salvador, Azul 4007, pronto, ponto espera, no zero. Autorizado a alinhar e decolar, o vento é variável com 3 nós, a intensidade Azul 4007. Livre alinhar e decolar, no zero, Azul 4007. WebJet 49 voltando, a pista opera em toda extensão. 1-0, toda extensão. Obrigado. 4007, decolou os 36, chama agora o controle em 11935, bom dia. 935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 4007 azul. Azul 4007, bom dia, contato radar na decolagem, supara nível 380 na saída da El Transandina. Da El de Néa, pode ser 36 inicial. Solicita o nível 360. Isso. Aguarda coordenação com o centro Recife, azul 4007. Bom dia, 340, será coordenado, prepare da Elblazer, guarde-copo, 6700. Autoriza direto de Nerda, presente? Presente, autorizado direto da El. Da El, obrigado. 6749, está pronto para cópia? 6749, pronto para cópia. Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, rota pelo ISC 50. Decola da pista 10, com curva à direita, perfil da saída da EL, transição de NER. A frequência do controle em 11935 e o seu transponder 5520, Webjet 6749. Autorizado Guarulhos, nível 340, Upper Whisky 50, decola da 10 com curva à direita, da Eldiner. Controle em 119.35, transponder 5520, Webjet 6749. Correto, informe pronto para puxa acionamento. Informe pronto para puxa acionamento, Web 6749. Web 6700, está pronto para cópia? Confia 6700. Autorizado Galeão, nível de voo 340, rota pelo Zulu 14, decola da pista 10 com curva à direita, saída da EL Transição Blas, frequência do controle 11935, e o seu transponder 5517, Webjet 6700. 6700, autorizado Galeão, 340, Zulu 14, decola da pista 10 com curva à direita, na saída da EL Transição Blas, controle de 935. Foi pronto para o puxo acionamento, Web 6700. Só refrisando, é Zulu 14 até Toquinho, ok?